poder da doçura. O viajante caminhava pela estrada quando observou o pequeno rio que começava tímido por entre as pedras. Foi seguindo-o por muito tempo. Aos poucos, ele foi tomando volume e se tornando um rio maior. O viajante continuou a segui-lo. Bem mais adiante, o que era um pequeno rio se dividiu em dezenas de cachoeiras, num espetáculo de águas cantantes. A música das águas atraiu mais o viajante, que se aproximou e foi descendo pelas pedras, ao lado de uma das cachoeiras. Descobriu finalmente uma gruta. A natureza criara com paciência caprichosas formas na gruta. Ele a foi adentrando, admirando sempre mais as pedras gastas pelo tempo. De repente descobriu uma placa. Alguém estivera ali antes dele. Com a lanterna iluminou os versos que nela estavam escritos. Eram versos do grande escritor Tagore, Prêmio Nobel de Literatura de 1913. Não foi o martelo que deixou perfeitas estas pedras, mas a água, com sua doçura, sua dança e sua canção. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Assim também acontece na vida. Existem pessoas que explodem por coisa nenhuma e que desejam tudo arrumar aos gritos e pancadas. E existem as pessoas suaves, que sabem dosar a energia e tudo conseguem. São as criaturas que não falam muito, mas agem bastante. Enquanto muitos ainda se encontram à mesa das discussões para a tomada de decisões, elas já se encontram a postos, agindo. E conseguem modificar muitas coisas. Um sábio exemplo foi de Madre Teresa de Calcutá. Antes dela e depois dela, tem-se falado em altos brados sobre miséria, fome e enfermidades que tomam comunidades inteiras. Ela observou a miséria, a morte e a fome rondando os seus irmãos na Índia. Tomou uma decisão. Agiu. Começou sozinha, amparando nos braços um desconhecido que estava à beira da morte nas ruas de Calcutá. Fundou uma obra que se espalhou com suas casas de caridade por todas as nações. Teve a coragem de se dirigir a governantes e homens públicos para falar de reverência à vida, de amor, de ação. Não gritou, não esbravejou. Cantou a música do amor, pedindo pão e afeto aos pobres mais pobres. Deixou o mundo físico, mas conseguiu esculpir as linhas mestras do seu ideal em centenas de corações. Como a água mansa, ela cantou nos corações e os conquistou, amoldando-os para a dedicação ao seu semelhante. Há muito amor em sua estrada, que por enquanto você não consegue valorizar. Busque se aplicar no dom de ver. E vendo a ação da presença do Criador, que é amor, na expressão mais alta, como conceituou o apóstolo João, faça de sua passagem pelo mundo um dia feliz. Se você espera ser útil e desaprova a paralisia do coração, procure amar, porque todos os mistérios da vida e da morte se encontram no amor, pois o amor é Deus. Quem de nós é o maior? Jesus era possuidor de paciência e compreensão inigualáveis. Ouvia as questões mais simples com atenção e em cada oportunidade deixava lições profundas, completas, que poderiam ser entendidas naquele momento, bem como servirem aos séculos vindouros. Certa feita, escutou os discípulos discutindo entre eles sobre qual seria o maior, o mais amado, o de importância mais significativa. Todos reconhecemos que João é distinguido pelo vosso amor. Pedro é merecedor da mais expressiva confiança. Judas guarda as moedas e se encarrega do controle das nossas modestas finanças. E os demais? que somos e que papel desempenhamos no grupo. Afinal, qual de nós é o maior? Certamente se sentiram constrangidos pela disputa, mas como ela aconteceu, era justo serem honestos, libertando-se das dúvidas. Jesus envolveu-os na luz da compaixão e, com a sabedoria habitual, respondeu-lhes: o grão de mostarda, menor e mais insignificante que qualquer outra semente, reverdece com o mesmo tom o solo abençoado pelo trigo vigoroso. O fruto do carvalho desenvolve a árvore grandiosa que nela jaz, assim como o pólen, quase invisível de todas as flores, se encarrega de transmitir beleza e perpetuar a espécie em outras plantas. Todos são importantes na paisagem terrestre. O grão de areia se anula ante outro para construir a praia imensa, que recebe o carinhoso movimento das ondas, arrebentando-se no seu leito reluzente. Tudo é importante diante de meu Pai, não pela grandeza, mas pelo significado de que cada coisa se reveste para a utilidade da vida. Nos dias atuais, em que ainda tanto se faz questão de ser o melhor, o mais importante, o número um, precisamos refletir sobre as orientações do Cristo. A competição desenfreada tem nos feito escravos do sucesso e das aparências. A vaidade tem ditado as regras em todas as áreas, transformando algumas em mais importantes que outras por questões puramente materialistas. Julga-se a importância desta ou daquela atividade por sua visibilidade na mídia ou por sua remuneração material. O mundo moderno e seus valores descabidos parece muito semelhante à conversa dos discípulos em torno de quem seria o mais amado. Desejamos ser amados. Desejamos preencher esta carência, este vazio existencial que nos incomoda tanto, mas não sabemos como. Jesus já havia dado a resposta naqueles idos tempos. Além de dizer que todos são importantes, disse ainda que entre os homens, o maior sempre seria aquele que se esquecesse de si mesmo, tornando-se o melhor servidor. Seria aquele que não se cansasse de ajudar, de cooperar com os outros. É sempre bom ouvir o Mestre, que permanece atual, que permanece nos esperando, como aquele que oferece o caminho da verdadeira vida. Em seu famoso Sermão da Montanha, Jesus enunciou uma série de bem-aventuranças. Uma delas se refere aos mansos, que herdarão a terra. É interessante observar que os bens do mundo são habitualmente tomados pelos espertos e violentos. Ao longo da história, há inúmeros exemplos de rapinagem, escravização e violência cometidos pelos chamados fortes. Os povos mais pacatos e ordeiros sempre são as vítimas preferidas. No âmbito individual, quem não é muito dado a violências e arbitrariedades também é mais visado pelos espertalhões. Até agora, essa felicidade dos mansos não foi corretamente entendida e percebida. O Espiritismo lança luz sobre a questão ao ensinar a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Segundo essa lição, o nível evolutivo dos mundos guarda relação com o dos espíritos que neles vivem. Há os mundos primitivos, nos quais ocorrem as primeiras encarnações. Há os de provas e expiações, em que renascem seres já intelectualmente evoluídos, mas ainda viciosos. Há os de regeneração e paz, os felizes e os celestes ou divinos. A Terra da atualidade figura entre os de provas e expiações. Isso significa que nela encarnam espíritos com significativa evolução intelectual, mas com moralidade vacilante, revelada por inúmeros vícios e paixões. A experiência terrena se destina a promover expiações e provas. Expiações são trânsitos dolorosos voltados a fazer surgir o arrependimento no íntimo de quem se fez vicioso. Provas São testes para aferir a constância no bem e o vigor na luta. Nesse contexto, é normal que a vida seja trabalhosa e difícil. Fora o caso dos missionários do amor, os habitantes do planeta lutam contra si mesmos no processo de aprendizado e sublimação. Mas o importante é que a transição para mundo de regeneração e paz está próxima. Trata-se do fim dos tempos de angústia. Por ora, os espíritos mais rebeldes se encontram misturados aos demais. É por intermédio deles que são aplicados os testes mais duros aos candidatos à paz. No contato com criaturas difíceis, estes desenvolvem paciência, compaixão, serenidade e fé em Deus. Ao final, os mansos realmente herdarão a terra. Porque quem persistir no mal, quem teimar em ser violento e esperto, será degradado. Passará a viver em mundos inferiores, nos quais sua inteligência será preciosa. Neles, ao contato com seres primitivos, aprenderá a lição do amor que rejeitou aqui. Quando se regenerar, retornará ao convívio de seus amores que permaneceram na terra. Ciente dessa realidade, preste atenção em seu viver. Você figura entre os candidatos à paz ou entre os que, por seu egoísmo, servem à purificação dos mansos? Pense nisso.